garota linda me chama atenção. De vestido, salto alto, me deixar na tentação. Quando passa na rua, geral para pra olhar. Os moleque fica doido e até pede pra casar. Garota linda, me chama atenção. De vestido, salto alto, me deixa na tentação. Quando passa na rua, geral para pra olhar. Os moleque fica doido e até pede pra casar. Que isso, hein? Nem eu, você não vai enganar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Eu sei que tu tá louca, doidinha pra me beijar. Então vai se merecer, até sua roupa eu vou tirar. Que isso, hein? Nem eu, você não vai enganar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Garota linda, me chama atenção. De vestido, salto alto, me deixa na tentação. Quando passa na rua, geral para pra olhar. Os moleque fica doido e até pede pra casar. Que isso, hein? Nem eu, você não vai enganar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Eu sei que tu tá louca, doidinha pra me beijar. Então vai se merecer, até sua roupa eu vou tirar. Que isso, hein? Nem eu, você não vai enganar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar. Se for pra ficar contigo, sigilo não vai faltar.